Este é o episódio número 140 do Até Tem Inscrição. O convidado é o rapper Lucy, ou Lucifer, que pertence ao Odyssey Gang e tem um disco a solo que idealmente ainda vai sair este ano. Falou comigo num café alguns no Arco do Cego. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas e partilharem com aqueles que mais gostam, nem de se tornarem patronos do Patreon. E é isto. Já quando nós gravamos em estúdio músicas, às vezes ficam lá ruídos de fundo, então num café acontece ainda deve muito. Ser pior. Às vezes acontece, mano. Tu tens estado em estúdio a gravar coisas tuas? Sim, então. Porque tu na semana passada não podias, estavas um dos dias que eu te sugeri. Fui gravar estou a gravar agora o meu segundo álbum, estás a ver? Está a sair, vai sair agora em princípio, quero ver se lança antes do final deste ano. Mas é pá, os featurings estão uma beca complicados, acho que o pessoal tem sempre também as suas agendas, entretanto, uma das pessoas que vai entrar no meu álbum, já entrou no outro também, que é o Alan. Sim. Pá, ele também está a trabalhar no Alan Halloween. O Halloween, yeah, sim, no Alan. Eu chamo-lhe Alan, agora eu não tenho o nome dele. Como eu provavelmente vou te chamar Carlos, como que é o teu nome também. Yeah, como eu costumo trabalhar com eu trabalho com ele já há bastante tempo e que então eu. Yeah. Não me refiro a ele como Alan, claro. Como Alan. Eu não estou a dizer isto para ti, estou a dizer isto para as pessoas que estão a ouvir. Ok, tranquilo. Podiam não estar a situar. Mandas aqui Alan para cima da mesa e o pessoal não percebe. É um nome mais sonante do que Alan. Só. Ele como está agora a gravar, ele está a acabar agora de gravar o híbrido, o Amplugueto, aliás. Vai mesmo ser um álbum, isso? Eu pensava que era tipo uma rubrica que ele ia pondo na net. Vai ser mesmo um álbum e está muito forte. Está muito forte, está mesmo já pala. Saíram tipo, bastantes. E nesse processo de gravação e de lançar sons e de aparecer projetos daqui e dali, ele vai e os concertos, né? Então não há aquela possibilidade às vezes de lançar, de termos as cenas na altura certa. Então estou à espera de um som com ele, e naquele dia que nós tínhamos combinado eu não podia porque tinha de gravar um som também com uma rapariga, foi lá fazer um refrão. Então não deu nesse dia, mas eu quero, tenho estado em estúdio a gravar agora o meu álbum, o meu segundo álbum de originais, e quero ver se sai antes do final deste ano. É provável que não aconteça, mas estou a apontar para isso, estás a dizer. Era bom que assim fosse. Mas tu consideras mesmo álbum, não mixtape? Não, álbum. O primeiro também? O primeiro foi álbum. Essa história de mixtape já participei em algumas, com um gajo já faz música... Já há bastante tempo, não? Faço música desde 2002, já tenho um álbum, já tenho três mixtapes e dois álbuns em conjunto com o pessoal, e tenho também um álbum a solo, tipo, trabalhos a solo, basicamente este é o segundo, mas já tenho o Odyssey Gang, tenho participações na mixtape Hora de Ponta, tenho participações em álbuns, cenas de género, mas estes trabalhos são mesmo álbuns individuais. Mas sim, o pessoal, eu não sei, o pessoal gosta bem de lançar a cena de mixtapes. Eu acho que mixtape é perder tempo. Porque mixtape normalmente tu tens que fazer lançando tipo com beats que não são teus, né? Então logo à partida perdes logo 50% do valor da cena, porque não é uma cena totalmente tua. E depois já é aquela cena das mixtapes que é mais aquele som para a rua e aqueles, sei lá. É mais skill do que realmente um trabalho pensado, não é? É a mesma coisa tu fazeres, quando estás a escrever um livro, em vez de escreveres um livro como se calhar um Game of Thrones, escreves tipo uma cena assim, um romance mais à pressa, não é? Então não tem, para mim acho que não tem assim tanto valor como um álbum. Essa foi a tua referência de livros que veio logo é o Game of Thrones? Eu curto bem Game of Thrones. Mas ler mesmo? Eu curto bem a série e nunca. Eu olho para. Olha, faz como eu. Eu olho para aqueles calhamaços. É fedido. E penso, tenho outros calhamaços para ler. Claro. Mas sabes qual é que é a cena? A cena que eu faço é tipo do género. Eu comecei a ler os livros. Mas eu faço a cena tipo do género. Eu comecei a ver os livros. Vi os calhamaços também, comecei a ler e disse pá. Está bem que tu estás a ler um livro, tu fazes aquela viagem, não é? Um livro é sempre uma viagem. Quando estás a ler, fica ao critério da imaginação da pessoa que está a ler. Mas é pá, nós temos sorte, temos nascido na era de tecnologia, então nós podemos também optar pelos audiobooks. Então eu, a maior parte das cenas eu vejo bem audiobooks, então há várias histórias que. Há várias formas de tu poderes ter acesso aos livros, mas de outra forma sem ser ter de estar a ler. Mas sim, fascina-me, pá. Eu gosto bem porque eu gosto de tentar perceber qual é que é o ponto de criatividade que leva uma pessoa a fazer aquilo, porque ele inventou o mundo, inventou línguas, é um processo criativo muito... Então uma história do mundo. Mundo. Uma história do mundo. Séculos e séculos atrás. Exatamente, e mesmo as pessoas, por exemplo, muitas das pessoas... Eu gosto também não só me focar nas séries televisivas que aparecem, mas gosto também de tentar ver o que é que aconteceu por trás daquilo. E a série televisiva é uma adaptação onde estão a cortar bué de cenas do livro. Tanto é que o livro, tanto é que os próprios livros, a série do que está a acontecer agora na televisão ainda não acabou nos livros, ainda vai à metade. Então é sempre bom teres aquele ponto de vista de um lado e do outro, estás a ver? Então é sempre uma cena positiva. Mas e tu disseste séries, portanto gostas sempre de ver o que está por trás das séries. Sim. Tens outras? Várias. Fazes isso? Sim. Como o quê? Pá, eu sinceramente, se queres que eu diga, eu sou uma pessoa mais de animes, estás a ver? Então... Pá, não estou a jogar, é só... Diz? Eu adoro bem animes. Então, gosto de séries com conteúdo histórico, porque tem bem a ver com o meu curso. O curso que eu estava a tirar era Línguas, Literaturas e Culturas, então nós... Onde? Na Faculdade de Letras? Faculdade de Letras, já. Mas isto há bem. Pai, em 2006, 2007. Não, então, 2006, 2007. Eu saí da Faculdade de Letras em 2008. Pai, isso agora a gente andou lá. Ao mesmo pois tempo. É isso que eu estou a pensar. Mas eu ia lá mesmo. Houve uma altura no início, quando estava mesmo empenhado, ia mesmo só às aulas. Depois, pronto, chegou a uma altura que ia mais ao Bar Novo e às vezes, né? Pronto, calculo que sim, o Bar Novo, toda a gente. Que é aquela cena. E, entretanto. Eu gosto de séries históricas porque nós, não sei se conheces, se estás a par mesmo do curso de Línguas, Literaturas e Culturas. Eu sou de. Eu inscrevi-me num curso chamado Comunicação e Cultura. Boa. Depois a mãe mudou o nome. Foi o processo de Bolonha. Sim. Era tipo o segundo ou terceiro ano do curso. O curso foi mudado a meio e eu sou licenciado em Ciências da Cultura, especialização em Comunicação e Cultura. Ah, ok, já. Pronto, mas aquilo era tipo um... Havia dois cursos nessa altura, que era esse e outro espetáculo, que era tipo, pá, tomem lá não sei quantas mil cadeiras aqui da faculdade e pá, e tudo ao calhas. Porque vocês era tinham, no vosso curso, eu acho que vocês tinham bem opcionais, não? Sim. Mas é um curso fixe até, por acaso, é um curso bem, bem vasto, não é tão fechado como os outros. Ali na faculdade de letras tinhas cursos bem fechados, tipo geografia era bem fechado. Estudos africanos, estudos americanos, não sei o quê. Tu ainda apanhaste o Zé Mário Branco como aluno da... Eu ia ao... Zé Mário Branco? Não estou a ver. Zé Mário Branco? O Zé Mário Branco, pá. Ok. Tu atuaste com o Alan na cena do Zeca Afonso? Sim. Pronto, sim. O Zé Mário Branco era colaborador do Zeca Afonso. É um cantautor português. Também o primeiro álbum dele, as letras são quase todas de Sérgio Godinho, com o Alan já fez versões no Lampo Guedes. Fez, claro, sim. Então, pronto, é uma das nossas referências também. Pronto, é isso. Mas o Zé Mário Branco é um desses... Antigos lá da faculdade, não é? Não, ele aos 60 e tal anos, e eu acho que foi aos 60 e tal anos, eu não sei se ele já tinha andado na faculdade ou não sei o quê, mas ele era aluno da Faculdade de Letras. Eu tinha. Tu ias ao Pavilhão Novo, ele estava lá a fumar cigarrilha, com o seu bigode, um senhor de bigode, careca, não é careca, tem algum cabelo, não é? A fumar cigarrilhas, sempre vestido com fato de creme, ténis de riboque nos pés. No bar da Coca-Cola, não? Não sei. Naquele cá de trás, o bar cá de trás. No Pavilhão Novo? Sim. No Pavilhão Novo. Ele estava sempre lá, esse é o Zé Mário Branco. No PN, depois no verão, ele aparecia de camisa havaiana e havaianas nos pés. Mesmo assim. E calças de linho. Pronto. Mas na nossa faculdade havia bué pessoal assim, já de uma idade avançada, que iam lá tirar, que iam acabar as licenciaturas, não sei o que, bué pessoal depois, antes do 25 de Abril, depois entretanto, voltou lá para tirar a cena. Eu lembro que tinha um colega com 40 e tal anos que dizia, pá, eu quero ter boas notas, que é para poder arranjar um bom emprego a seguir a isto. Mas tipo, já tinha tipo 50 e tal anos, que era um bocado estranho. Yeah, mas é aquela. Não, não conta, mas é fixe. É uma atitude fixe. Só achava estranho vinda dele, especialmente de alguém que está a estar na Faculdade de Letras, que não é propriamente o melhor sítio para teres um grande emprego. Eu na Faculdade de Letras, mesmo. Eu na Faculdade. Eu por acaso nem cheguei a terminar mesmo o curso porque pá, não estava a ver saídas profissionais nenhumas ali. E depois, entretanto, chegou uma altura em que eu comecei-me a perceber que o mundo da música já era capaz de me dar algumas possibilidades. Depois, em 2009, entretanto, lancei um álbum com um grupo que foi o meu primeiro grupo, Mentes Criminosas. Lançamos um álbum nessa altura, em 2009. Pá, e eu optei por essa via, estás a ver? A possibilidade de começar a dar shows. Mas era tudo, pá, era bem tenro, era, sabes como é que é? Aquelas situações de início, tu começas a apanhar, pá, depois apanhas deals que tu pensas que são deals bacanas, mas não são. Verdade seja dita, não são. Que é mais, tipo... Pá, é inocência. É aquela cena que tu, quando começas a entrar mesmo numa cena onde já começa a envolver dinheiro, já começa a envolver deslocações daqui até aqui, saídas aqui, press release, entrevistas na televisão e não sei o quê, já é um mundo totalmente diferente. É, pá, é um mundo que se... Tu não conseguires ter aquela noção e conseguires-te agarrar à realidade, tu com aquilo ficas satisfeito e aquilo não é nada. Estás a ver? Que é tipo uma ilusão. É a cena de aí apareci na televisão, diz aos teus amigos todos, apareci na televisão, mas o pessoal nem tem noção que tu vais à televisão, não te dão nada. As pessoas que às vezes te entrevistam na televisão não sabem minimamente quem tu és, é para encher, é para conteúdo, né? Encher chouriço e tal. Os cachês, depois, entretanto, se tu te metes com agentes que são agentes que não querem saber nada de ti, querem saber do bolso deles, pá, é aqueles negócios da China em que tu nem tens a noção que o teu agente tipo está a pedir se calhar 1000 euros ou 1200 euros pelo teu show e passam-te 800 euros para dividir por 4 pessoas e ele fica com 400, estás a perceber? Tiveste muitas experiências dessas? Algumas. No início é pá. Se não tiveres. Mas com Mentes Criminosas? Com Mentes Criminosas tive. Tivemos aquelas situações também, diz as shows que chegas e depois quando é para pagar é aquele filme. Ai, não correu como estávamos à espera. E a gente prometeu-vos este valor, mas só podemos dar este, mas prometemos que depois num próximo show a gente chama-vos. Depois não há um próximo show. Depois não há. Vai cenas. A vida de artista não é uma vida nada fácil. É preciso uma pessoa ter estaleca, tanto é que bué da gente desiste. Há bué da pessoa que desiste. Porque é preciso ter mesmo aquele estômago e aquela estaleca de saber que não é, que com uma fama imediata não é sinónimo de um bom trabalho. Estás a perceber? Então, e crescer no meio é uma cena também bem importante. Quando eu digo crescer no meio, não é tu cresceres com pais que sejam músicos ou cenas de género. Estou a dizer que tu cresceres mesmo por ti próprio, entras no meio e passares por certas situações que depois te fazem crescer dentro do meio, ao ponto de tu já saberes quando é que uma pessoa está a fazer uma boa proposta ou não, ou quando é que as cenas são boas cenas ou não. E pronto, e falta sempre, é aquela imaturidade de início, não é? E depois vês ali uma roda viva que é mulheres, é álcool, é drogas, é. É tudo e mais alguma coisa, é na discoteca, tudo à vontade, tudo grande, pá, e tu pensas que aquilo é que é o estilo de vida, e tu pensas que estás a viver o estilo de vida do músico, eu falo como da música, né, que é o mundo onde eu estou, mas não estás, porque o estilo de vida do músico, e foi uma das cenas que eu vim-me a perceber ao longo do tempo, é que tu como músico, tu tens que fazer música. Tens que valer pela tua música, e a tua música é que tem que ser o teu ponto de referência e não a tua imagem, ou quantos seguidores é que tens, ou quantos likes é que tens. Não, tu tens de valer pela tua música, porque ser música é como qualquer outra profissão. Tu queres sempre o respeito dos teus pares. Tu podes até ter boas fãs, mas os teus fãs, se forem fãs jovens ou cenas de género, é bem volátil. Tipo, por exemplo, nós na nossa geração, havia bué da miúdas ou miúdos e não sei o que, naquele tempo estavam bué dos Take That e dos Backstreet Boys e não sei o que. Se for preciso hoje em dia, tu vês um gajo dos Backstreet Boys ali sentado e nem sabes quem é que é o gajo. Estás a ver? Porquê? Porque eram aquelas músicas de plástico bué rotativas e bué. Pá, bué. Todo tipo de ano a ano tinham que lançar uma cena, ou de 6 em 6 meses tinham que lançar uma cena para se manter relevantes e para cativar o público. Hoje em dia. Mas isso já te aconteceu? Já viste um gajo dos Backstreet Boys ali sentado e não o reconheceste? Não, dos Backstreet Boys não, mas já vi gajos de outras bandas que tinham uma relevância, que estavam num nível de relevância elevado e que pá, com o passar do tempo, o fator de não ter conteúdo musical estragou a carreira deles, não é? Mas isso é em tudo, não é? Eu digo música, mas também cinema, pintura, o que for, estás a ver? As pessoas não se podem, eu acho que as pessoas não se devem enganar com a falsa fama de fãs e likes e cenas do género. Isto já na nossa geração, na geração anterior nem se ia nada dessa. Nós somos do tempo ainda de bandas de culto, que era tipo, tu vias, havia bandas que nem sequer tinham assim, pá, se calhar tinham uma ou duas cassetes editadas, que nem eram assim grande cena, mas tinham um grupo de seguidores que era grande. Porquê? Porque as pessoas sentiam e ouviam o que é que as pessoas, o que é que elas cantavam e não sei o quê. Então havia muito aquele respeito pela arte. Hoje em dia eu acho que é tudo muito fast food, as pessoas entopem-te a boca com tudo, as promotoras e não sei o quê, espremem e fazem bandas só para os festivais de verão e depois desaparecem passados os festivais de verão. Eu acho que isso danifica um bocadinho em termos de arte, mas depois também, como o karma é uma situação que acontece, as pessoas que alinham nesse tipo de situações depois acabam por morrer e têm que estar sempre a se reinventar e reinventar e reinventar. Cada um sabe de si, né? Eu prefiro não. Eu prefiro primar pela longevidade, fazer letras que hoje as pessoas possam ouvir e daqui a 10 anos ouçam e digam não. Eu ainda continuo a ser verdade o que ele está a dizer. Acho que é mais ou menos nesse sentido. Por isso é que eu acho que a criatividade é uma das coisas que eu gosto sempre e tento sempre procurar, tento sempre ver todos os aspectos da minha vida, eu tento sempre ver a criatividade e de onde é que vem a criatividade e a forma que leva as pessoas a pensarem na arte que eles desenvolvem, não é? E por isso é que, e daí é aquilo que nós estávamos a falar em termos dos livros, do Game of Thrones e conteúdos históricos também. Gosto de tentar também ver, não só ver o que a televisão te apresenta em conteúdo de Hollywood ou conteúdo né, pré-formatado, onde eles também têm que ter muita atenção onde eles têm que ter muita atenção também ao público, não é? Mas ver também o que é que o verdadeiro ator, o criador quis fazer com aquilo, não é? E fizeste além disso, fizeste isso com o Game of Thrones, que envolveu ires ouvir os livros, pronto. Sim. Estavas a falar de anime, costumas fazer isso com anime? Sim. Que dá-me referências, estou sempre a pedir às pessoas One Piece, referências. Pá, adoro One Piece. One Piece para mim, One Piece é a manga, os mangas, porque eles têm, existem duas versões, como sim, também existe na televisão, existem os animes, livros, que é coisa, sim, e existe a manga. Tem umas ligeiras diferenças, mas basicamente é tudo muito canon, que é a situação que é quase idêntica ao que está a ser feito nos livros. Eu pesquiso e sou uma pessoa também bem interessada na cultura japonesa, então eu gosto bem do facto que o Oda, que é o criador do One Piece, a visão que ele tem e a forma como ele tem, tipo, imagina, uma das coisas que me fascina bem é as coisas não serem tão claras, ou seja, haver pequenos detalhes que tu vês, tipo em episódios, tipo um detalhe que tu vês no episódio 20 que depois tu, quando estás no episódio 100, tu vês e diz assim, no episódio 100 tu vês e diz assim, epá, afinal isto tem a ver, aquela cena do episódio 20 tem a ver, ou seja, são coisas que te fazem ter que ter atenção. E em termos de criatividade, em termos de música também, tu se faz a ver uma música, as pessoas gostam bem de, uma música fica sempre a interpretação livre, né? A música é sempre mais ou menos de interpretação livre, onde o ouvinte é que depois tira as ilações dele. Mas há uma coisa que as pessoas não gostam de fazer, e eu acho que é uma cena boa, que é tentar também saber em que estado de espírito é que o músico estava quando fez aquilo, o que é que lhe motivou a fazer aquilo, e tentar perceber a letra, no seu conteúdo, não levar as coisas de uma forma tão literal, mas mais subjetiva, mas não levar as Sim. coisas de uma forma tão subjetiva, mas mais tipo, mas o que é que eu quis dizer com isto, estás a ver? Então, isso é que leva também a uma pesquisa acerca do artista, sobre o que é que ele está a fazer, ou como é que ele é, qual é que é o estilo de vida dele, não sei. Quando dá, por exemplo, depois tens outros músicos que são músicos tipo o Alan, que a vida dele ninguém sabe, estás a ver? Então fica sempre, as músicas dele ficam sempre bem subjetivas. Mas tu falaste dos exemplos em que fazias isto, que eram nas séries e em anime, mas em música. Estás só a falar de artistas vagamente, fala especificamente, dá exemplos. De artistas que eu faço isso. Opa, faço bem, por exemplo, Amy Winehouse é uma das pessoas que eu sempre tentei procurar qual é que era o motivo da dor dela, porque ela tem uma cena que eu também, que eu me identifico bem, que eu sou uma pessoa também bem ansiosa, estás a ver? Então eu sinto que o descarrilamento dela teve muito a ver com más influências e com a ansiedade. Tipo, o fator ansiedade é uma cena bem, porque a maior parte das pessoas não tem noção da pressão que está em cima dos artistas. A maior parte das pessoas pensa que quando vêem os artistas em palco ali, serenos, a cantar e não sei o quê, ou com uma grande moral, não sei o quê, fazer como eles dizem, eles não percebem, não sabem toda a máquina que está atrás, toda a situação que está atrás, que é o pré-show, os ensaios, as horas sem dormir. Mas nesse caso, no caso da Amy Winehouse, isso chegou a ser divulgado. Não é divulgado, chegou a ser tipo óbvio para qualquer pessoa. Olha, por exemplo, quando ela veio cá ao Rock in Rio, quando ela tocou cá no Rock in Rio, sim, foi um esgotamento acima do palco, não foi? Foi um desastre mesmo. Aí isso passou, não é? Mas quando corre bem, pode não estar a correr bem a vida da pessoa. Exatamente. Ou seja, ali houve esse mas ela aí já estava em fase terminal, estás a ver? Sim. Porque tu, no mundo da música, tu, o que é que tu tens? Tu tens agentes, tens pessoal que faz o videoclipe, tens pessoal de estúdio, tens não sei. Então, e é pessoas que, ao fim e ao cabo, não são teus amigos, são pessoas com quem tu conheces, que são as pessoas que dizem que a tua editora, não é? No caso da Amy Winehouse, como ela era uma estrela internacional, uma super estrela internacional, sem dúvida, aquilo são pessoas que me são sugeridas, estás a ver? Então não são amigos dela. E tudo passa por isso, que é depois tu passas tanto tempo em estúdio com pessoas que não conheces, que não são teus amigos, que não são coisas, que depois, quando tu chegas a casa, porque chegas a casa depois de uma hora tardia, que não podes dizer a nenhum dos teus amigos, não podes falar com ninguém, porque já é uma hora tardia, não é? E estás sozinho, e no dia a seguir a rotina continua, e no dia a seguir outra vez tens que ir ter com pessoas que não são teus amigos, e chegas a casa. Pá, e isso também afeta muito a nível psicológico, porque tu chega a uma altura que começa a pensar, eu estou rodeado de gente, mas não estou rodeado de ninguém. E aí, eu acho que foi isso um bocadinho que aconteceu com ela, juntamente também com o facto que ela tinha um namorado que era muito complicado, que era mais velho, já estava habituado, já estava no, tinha uma forma diferente de lidar com essa situação, que era o álcool e drogas. Pá, e ela, pronto, foi influenciada por isso. Mas falando, este foi o caso da Amy, por exemplo, o caso do Bob. Bob Marley é uma pessoa também que eu estive a ver a história dele. Se disseste só Bob, disse tipo Bob the Rich, o Bob Dylan. O Bob Dylan também, mas o Bob Dylan não, a história do Bob Dylan é um bocado diferente. E do Bob the Rich, claro, também, como ele, o Bob the Rich é do nosso mercado. Não, tu disseste Bob, disse tipo. Não, o Marley. Eu preferi que seja o Marley. Mas, por exemplo, o Marley, pá, ele era um Rastafari 100%. A cena dele era muito, muita alegria a nível de palco, né? As tuas dreadlocks não são Rastafari? Não. As minhas histórias, como é que começaram? Começaram, não sei se tu te lembras do tempo do Old Dirty Bastard. Não, eu sou do tempo do Old Dirty, yeah. Não, mas o Chris Rock tem uma. Ele uma vez lançou um álbum que tinha umas músicas, tinha uma música a gozar, que é o No Sex in the Champagne Room, em que o gajo diz: The Old Dirty Bastard couldn't have. Couldn't Have Done All That Shit, que era que o Older Devices estava a ser sempre preso. Sim, yeah. Não. E que Couldn't Have Done All Those Crimes. E o gajo estava sempre a ser preso. Coolio did some of that shit. Ah, ou seja, que é tipo, estava a confundi-lo com o Coolio. Yeah, mas pronto, o Coolio foi, mas o Coolio tipo foi antes. O Coolio yeah. é mais old school que o Aldari. Não, não, não necessariamente. O Coolio, a cena grande do Coolio é aquela do Mentes Perigosas, do Gangsta's Paradise, com o sample do Stevie Wonder. Não, mas o Coolio já cantava bem antes. Ah, sim, mas o auge dele yeah, é tipo 94. Aliás. Yeah, o Tang é 93. 93, o Enter do U, não é? Mas eu tô, quando eu digo tipo o Coolio, eu digo o Coolio antes aqui. Ok. Aqui em Portugal. Okay. Porque sabes que sim, nós sim. só começamos a apanhar mesmo o rap de lá. Eu pelo menos, falo para mim, né? Eu comecei a apanhar tipo em 97. Em Odivelas, portanto. É Odivelas, já. Já estava em Odivelas. Já estava em Odivelas. Então, tiveste no sítio antes? Já, yeah, eu morei na Venda do Pinheiro, mano. Ok. Sou um rapaz da aldeia, sou um rapaz do campo. Antes do Big Brother. Antes do Big Brother. Já, yeah, bem antes. Já, foi. Isso é a única coisa que eu associo à Venda do Pinheiro, pá. Yeah, eu vim tipo. Eu nem morava na Venda do Pinheiro, eu morava numa aldeia chamada Cacera Pequena, mano. Eu vim para cá okay. com 3 anos. Vim para cá com 3 anos de Angola quando foi a cena da guerra, estás a ver? Okay. É 87. E há 87 vim para cá e os meus cotas, tipo, havia já um tio meu que estava cá a morar, numa zona que era Lousa, que é ali sim. também perto de. Não sei se conheces. Sim, sim, sim, conheço. Nós tivemos. Vejo na autoestrada a placa e é estranho, porque eu penso sempre em Lousa. Ah, não, mas é Lousa. Eu sei, yeah. não tenho tio e tipo, é estranho. Já, yeah, mas é mesmo. Já, yeah, eu sei. Então, nós estivemos lá em Lousa para aí 6 meses e depois conseguimos arranjar uma casa na Cacera Pequena. Pá, uma casa pequena, mas, tipo, estávamos lá, era eu, mais os meus 4 irmãos. Uou. 4 irmãos, quer dizer, um irmão e 3 irmãs. Estávamos lá nós os 5, mais os meus velhos, uma casa pequena, mano. Era tipo um quarto para nós. Era um quarto para nós os filhos e um quarto para as cotas, uma casa de banho e uma sala. Não, não, não era nada mais. Mas era tipo um ambiente da aldeia. Quê? Sim. Pá, e estive lá, vivi lá, mas curti lá, curti. Aliás, até já estou tipo naquela já beia de ir lá, mas estou uma beca naquela da nostalgia que aquilo vai me dar. Yeah. Que já deve estar tudo diferente. Está tudo diferente e as coisas que tu imaginavas que eram tipo gigantes. Pai, quando era mais puto, é tipo nada. Yeah. Tipo, eu já tive assistido, tipo, a escola onde eu andei, tipo, o campo de futebol era, yeah. era tipo, o tamanho desta mesa. Só yeah. Eu imaginava uma coisa gigante. Yeah. Yeah. A cena, eu estou um bocadinho com medo dessa cena yeah. de tipo aquilo. Eu mexer com as minhas memórias de infância, yeah. estás a ver? Então é um bocado o medo que um gajo tem. Que eu lembro-me que a gente fazia. Pá, mas um gajo teve aquele tipo de infância saudável naquele tempo. Pá, cabanas, fazia cabanas, andar de bicicleta, jogar às escondidas até coisa. Yeah. Aquela vizinha que tem sempre um quintal cheio das flores bem bonitas e a gente a jogar a bola. Foda o quintal, foda as flores. Sim, sim, sim. E depois temos de tirar à sorte para ver quem que vai lá buscar yeah. a bola. É. Yeah. Era essa a vivência da aldeia, ok? E depois vais para o Odivelas? Já, yeah, depois vou para o Odivelas. Depois ali vou para o Odivelas, pá, vou para o Odivelas já, tipo, sétimo ano, o gajo tem o quê? 10 anos para aí? 10, 11? Não, sétimo ano já é 11, 12. 11, 12, né? Já. Yeah. Já, yeah, mas é para o sétimo ano. Depois eu chegar ao sétimo ano em Odivelas, aquilo havia tipo. Havia uma escola lá em Odivelas e ainda existe, que é a Avelar Brotero. Que era supostamente a escola lá de Odivelas, da zona de Odivelas, preparatória. Mas aquilo era uma escola só para os meninos bonitos. Então, quando o gajo chegou lá, não nos aceitaram lá. Não me aceitaram a mim, porque os meus irmãos já estavam no. Já, eles são todos mais velhos, são mais novos. Não me aceitaram lá, então mandaram para uma escola na Póvoa, que é a escola velha. Na Póvoa? Póvoa Centurião. Ok. Que era a escola velha. Então a escola velha era tipo. A escola velha era onde juntavam tipo todos os filhos de imigrantes e ciganos e não sei o quê. Então aquilo era um gueto. Aquela escola era um gueto. Só para tu veres, aquilo era uma escola preparatória que não tinha educação física, chovia dentro das salas, a escola era toda de madeira. O que é que eu posso okay. dizer mais? O diretor do conselho diretivo era um ex-polícia judiciária. Yeah, então é nessa escola aí que eu conheço, pá, conheço o pessoal todo. Foi nessa escola que eu conheci o Johnny Ganza, conheci o Alan, conheci. Mandaram a todos. Ok. O Alan não andou lá. Ok. Mas ia lá. Parava. Pá, claro, a gente parava lá, bem. O Alan não é de Santo António? Nessa altura ele era de Santo António. Ok, Santo António dos Cavaleiros. Não, ele nessa altura acho que ainda era na Paradela até. Okay. Morava na Paradela, casal da Paradela, que é uma zona lá acima, era um gueto lá em cima. Então nós, tipo, nós estávamos lá e aquilo não, ninguém ia às aulas, não. Aquilo era tipo, o pessoal juntava-se lá fora, mandava ali descatemo, beber, e é aí que eu descubro o rap, estás a ver? Com o quê? Ah pá, com o pessoal, meu. O pessoal já ouvia. Com que nomes? Com que... Não, Mobb Deep, comecei logo a ouvir Mobb Deep, naquela altura era aqui. Logo a primeira coisa, Mobb Deep? Mobb Deep. Mas do tempo do Infamous? Do Infamous Mobb Deep? Não, antes. O Infamous é quê? O Infamous é pai de 99? Tipo 95, 96. Não, o Infamous. É. Não, Infamous não. Estás a falar do Infamy. O Infamy é que é antes. Ok. Yeah. O Infamous eu acho que é 98, não? O Infamous. Mas o seu quando? É, já é 98, 99? Acho que sim, meu. Okay, porque pronto. O Infamy, eles têm. Pá, os Mobb Deep, o Pi, o Prodigy, o Eva. O Prodigy faleceu agora, ele faleceu com 37, não? Pá, aí? Não, eu já tinha 40 e tais. 40 não. E quanto? Não tinha. Já, 40, já. Tinha pá, aí uns 41, 40 e tais. E ele lançou, e o Chocuanes, ele tinha 19. Yeah. Ok. 19, 20 aninhos. Curto bem aquele álbum dele a solo do... Edney and George. Não, o outro, o... Quem é o próprio? Que é o meio mixtape. Não, sim, não é o Adrian Nancy. Ah, não, okay. Não, é do Prodigy. Tu vai lembrar o nome. Que eu acho que Ghetto Boys na malha principal, que é, como é que se chama o... Foda-se, I sit alone in my four corner room staring at candles. Yeah. Isso é o grande da som. É o... Ai. Estou lembrando o nome dessa... Ah, caraças. Ai. Uma. Ok. Mas eu digo-te uma coisa, o Prodigy... Como é que chama-se... Mac 10 Handle e depois o álbum, já não lembro qual é que é o nome. Mas é a seguir, porque ele tem dois HNIC. Yeah, ele tem dois Edney in Charge, mas o Edney in Charge. Tu podes dizer, eu não posso o nome. Não, mas o quê? Ah, mas estou a gozar com o achas? Não, não. Tu estás a conversar com o real nigga. Eu dou-te o pass. Não. Não preciso, obrigado. Não, mas. O gajo mandou a com isso. Ah, esse que tem o Mac 10 Handle chama-se... Eu tenho esse CD e tudo. Ai, mano, isso é bem antigo, mano. Não, é bem... Isso é para ter para aí 10 anos, esse. Do Mac 10 Handle. Mas... Mac 10 Handle tem tipo 10 anos, 12 anos. É deste século. Então, mas o Edney Gain Charge... Esse é antes. Ou não? Mano, não, acho que não. Ou é depois? Eu não acho que lembro. É depois. O Edney Gain... O último álbum que ele lançou foi o Edney Gain Charge 2, não? Pois, talvez. Eu essas cenas de cronologias e tempos, isso eu sou bem da mal nisso. Sei que esse disco tem o Mac 10 Handle, é boa da ficha, essa malha é boa da ficha, é boa aquela cena de paranoia, que é como já era o Mind Planting on Me de Ghetto Boys, que é onde ele cita o I Sit Alone, My Four Corner Rooms, Staring at Candles. Pronto, mas então começas com o Mobb Deep. Pá, começo com o Mobb Deep, o Tang. Começo com o Mobb Deep, o Tang. Também, pá, curti, um dos rappers que eu mais curto também é o Busta, mano. Eu adoro o Busta Rhymes. Também, olha, também tem dreads. Já, yeah, eu adoro o gajo, mano. Eu, tipo, assim, eu adoro o gajo porquê? Porque ele é um grande rapper. Ele tem uma clique fora do normal. Os gajos são mesmo fera. Pá, os gajos eram mesmo bué fera naquele tempo. E eu sempre fui um gajo que tive sempre uma cena bué corte, estás a ver? Nunca fui um gajo bué de rap convencional. Nunca fui um gajo de curtir a cena do rap convencional, estás a ver? E sabe só o que é então, fora é o Busta Rhymes. Yeah, o gajo, o que ele fazia... Por exemplo, quando... Pá, nós estamos a falar de tempos que a gente nem tínhamos MTVs, nem o caralho. Sim. Aqui, nem... Então... Como é que chegava até ti? Cassetes? Tipo, alguém tinha gravado, alguém pessoal, tinha tipo um primo que trazia, não sei, era o pessoal, era o pessoal tipo pronto, assim, um bocadinho com mais posse, estás a ver? Yeah. Que curtia a cena e que estava ali, que nos mostrava as cenas e o caralho, estás a ver? É, pá, e tipo, as cenas eram muito... Pá, apareciam, vinham ter com a gente e era a cena do rádio. Era bem a cena do rádio. Pá, eu estou a falar de mim, né? Porque yeah. as pessoas que eu, que, com quem eu estava naquela altura já conheciam o rap muito antes de mim, estás a ver? Já conheciam... Nessa escola que estavas a dizer? Já, já, na escola, o pessoal que passava lá, nós tínhamos um café que era o Etc., que era um café onde a gente ia jogar snooker e mamar copos e não sei o quê, e tínhamos lá umas escadinhas que o pessoal metia lá o rádio e não sei o quê, e pá, estava sempre a passar rap, um bom rap e não sei o quê, pá, isto rap também misturado com outras cenas, também ouvíamos, era Kizombas e não sei o quê, porque nessa escola faziam-se bem convívios. E uma série, olha, para cá só para um à parte agora, só para ter atenção, nessa escola, os convívios que se faziam, havia tanto os Mobb Deep eram uma influência tão forte na nossa cultura ali, nossa Sim. cultura entre aspas do pessoal ali que como aquilo juntava tantos bairros havia sempre estrilho, então quando dava o som dos Mobb Deep Show Quans era o último, era quase o último ou penúltimo som do convívio da escola, porque ia ser merda. Então, quando dava o show quantos, era a altura em que o pessoal começava a se olhar assim uns nos outros, tipo, tu és deste bairro, tu és daquele e não sei o quê. Pá, yeah, e. Pá, e aconteciam as cenas, né? Aconteciam. Pá, só para dizer, tipo, aquilo era convívios que tinham festas de escola que tinham que ter patrulhamento policial e já houve lá disparos de balas de borracha e cenas de género. Mas, já, yeah, tirando isso, a gente, tipo, ouvíamos bem rap. Ouvimos o rap e depois comecei a pausar bem com o pessoal do. Comecei a pausar bem com o pessoal do Barrunche e não sei o quê. O Barrunche também era uma zona lá, um bairro social, não sei o quê, lá em, ao pé da nossa escola lá da Pova. E comecei a ouvir bem música, pausar bem com o pessoal, que o pessoal aí tinha mesmo o rap e tinha bem o pessoal da minha turma também, que era do Barrunche e não sei o quê. Então comecei a ir lá ao Barrunche pausar com o pessoal. E é nessa altura que eu conheço os YK, os Youth Criminals, que na Sim. altura se chamavam lá a Squadra, que era o Alan, era o Simon, era o Johnny Ganza, era o Teoria. Tu disseste, conheceste o Johnny Ganza e o Alan na escola? O Johnny Ganza conheci-me na escola, ele estudava lá comigo, mas eles começaram no rap a cantar okay. bem primeiro. O Alan já cantava, mas o Johnny Sim. Ganza também começou primeiro do que eu. Bem primeiro, o Johnny Ganza. Não tem forte quem nasceu a cantar. Pá, aquele gajo. Pai, é o meu mentor, o gajo é mesmo outra cena. Não, mas a voz dele parece que nasceu a fazer aquilo, é só isso. É, o gajo ele é mesmo. Que nunca houve uma altura em que ele não fizesse aquilo, é só isso. Não, mas olha, ele por acaso, ele antes, a cena dele antes, ele fazia desenho e grafite, mano. Sim. Já. Teve exposições e tudo, os desenhos dele. Ele desenha para caralho também. Nessa altura, um gajo começou a ir lá, e aí então é que, para além de ouvir, comecei a pensar também em fazer rap, estás a ver? E a partir daí, da experiência que nós tivemos lá, um gajo ia lá e via o pessoal, e era no tempo dos concertos do IPJ, que o pessoal juntava-se no IPJ para ir aos concertos e caralho, e eu ia lá ver os rapazes a cantarem, não sei o que, e dizia, não, foda-se. Isto é uma cena com um gajo. Tu estavas a falar do Wu-Tang e falaste da Filipe Monstro Quadro e o Youth Criminals é tipo essa onda dos Wu-Tang, tinham os Killer Bees, etc. E é tudo de grupos. Não, e é uma coisa para a qual tu. Não, tipo a cena da união. E depois a gente também tinha bem a cena da união, tipo de grupo. Não, e a cena, sabes qual é que é? A cena também é que. Pá, eu acho que o Youth Criminal tem muito mais a ver com o Mobb Deep, que é uma cena muito. Mobb Deep ou o Tank. Naquele tempo, se calhar, era mais o Tank porque eram mais membros. Mas sempre foi aquela cena tipo Drive Life, Criminal Life, estás a ver? Porque, pá, mano, a gente não tinha, estás a ver? Então, eles cantavam o que a gente fazia por não termos. Então, era uma cena que me cativava, bué. Embora que naquele tempo o rap era bué a cena da União e naquele tempo era. Cá em Portugal estava a começar a aparecer. Apareceu os Black Company, depois apareceu os The Weasel e não sei o quê. Que era pessoal que cantava uma boa. Quer dizer, os The Weasel no início até era uma cena bacana, que era uma cena bem hardcore, que era uma mistura tipo bem de. Parece tipo a cena do Ice-T com o Body Count. Sim, sim, claro. Então, yeah, era o terceiro capítulo, grande álbum, meu. Eu gosto desse álbum, gosto bem desse álbum. Mas quem estás a dizer isto como se fosse insultuoso, tipo como se estivesse a defender, tipo, eu gosto desse álbum, tipo. Não, eu não estou a dizer como isso. Parece que não, fosse. Mas pela mudança que fizeram até agora, okay. Estás a ver? Ou já seja, não existe. Hoje em dia já não pode é chamar já existe. Rap. Mas é uma banda que já não existe. Portanto, há para aí, sei lá, onde é que eles acabaram? 5, 6, 7 anos? Mas mesmo no final já não era a cena que era, estás a ver? Pronto, para mim, né? Eu como ouvinte e como o impacto que eu tive deles, porque eu... Mano, eu cantava o álbum deles, mano, de uma ponta à outra, tipo, era uma cena bacana. O pessoal também, tipo Mind the Gap, Mind the Gap também curto bem os gajos, a cena que eles fizeram a nível do rap foi uma cena mesmo bacana. Pá, aquele pessoal pioneiro começou a aparecer com um rap que não era um rap só... um rap mais sério, com mais letra, mais lírico, mais, mais a falar das cenas como deve ser, estás a ver? Não, não só uma cena tipo... por fazer, mas com mais conhecimento e mais knowledge. Então eu curti a bué e comecei a apanhar também e apanhei o gosto de começar a ouvir bandas portuguesas a fazerem rap. Pá, óbvio que houve algumas que até ao final da sua carreira não se mantiveram naquela cena, pá. Eu não critico ninguém, cada um sabe o que é que faz da sua vida, né? Mas tipo, ouvia e consumia bué e era uma cena bacana. E depois, entretanto, deparo-me com a cena de parece de Criminal, sim. Yeah, com um grupo que canta mesmo que eu vivo, yeah, e que são as pessoas com quem eu lido. Apá, yeah, a partir daí é quando isso mesmo. Yeah. Isto é uma cena que nós podemos fazer, é uma cena boa. Isso é 2002, como estavas a dizer há bocado? 2012, um bocado antes. Não, mas quando tu decides, tu disseste que começaste a fazer... Quando eu decido começar a cantar, é em 2002, mas já ouvi os gajos desde 98, Mito Play, Joker, o Alan, o Johnny Guns, Drunk Master, o Teoria, ouvi os gajos e disse, não, pô, um gajo também pode tentar fazer aqui alguma cena, porque também, se fores a ver, eles foram os pioneiros e até hoje não existe mais ninguém a cantar mesmo aquilo. Pá, tens pessoal que tenta fazer mais ou menos uma cena daquela linha, mas aquela linha já não é tão igual porque os tempos são diferentes, né? Hoje em dia já existem muito mais facilidades de poder movimentar, já existe mais tolerância a nível do estilo de música que cantas. E existe mais facilidade de gravar e de ter acesso a equipamento, pá, e etc. Yeah. Só para tu veres, não é? Eu sou do tempo que tu te gravavas, são três pessoas a gravar um som. Tu gravas fixe, o primeiro, o segundo grava fixe a parte dele, o terceiro, se falhar, tens de gravar tudo novo. Hoje em dia já dá para fazer corte, corta, não sei o que. Yeah. E então, a partir daí, 2002, é que eu decidi começar a fazer uma cena, junto-me com uns amigos meus também, uns tropas lá do Odivelas. Juntei-me com o Lennox e juntei-me com o Dogbone. Isso é Mentes Criminosas? Já, yeah, que é aí que nós começamos. Juntei-me com o Lennox, com o Dogbone e com o Amadinho, o Amado. O nome de rapper dele era Marte. Era um amigo nosso, um tropa nosso, mesmo de coração, que faleceu. Como o Johnny Ganza também já morreu, não é? Estou a pensar, tipo, alguns nomes que estás a dizer já não estão connosco. Já não estão connosco, já não estão connosco. Foram golpes duros na altura, mas já não estão connosco. E começamos a fazer assim uma cena, num sentido também mais de dar tipo um backup também à Youth Criminals, porque havia o pessoal não fechava bem as portas, estás a ver? Ou tipo, isto nunca vai levar a lado nenhum. Pá, até ainda hoje ouço isso. Ainda hoje pessoas a dizer, tens de cantar mais comercial, tens de fazer um estilo de música mais que é porque... hoje, quando tu... Hoje em dia. Atuas com o Halloween? Ao mesmo, quando vou dar os meus shows a solo, ou quando vou... Okay. Não, mas ainda dizem isto do Halloween. Do Halloween já não podem dizer. Pois é, não, já não dá. Eu quando estou a falar de mim. Ok. Eu falo de mim porque eu ainda tenho muitos degraus, tenho ainda quase duas escadas rolantes para poder subir, para chegar ao nível dele, né? Ele conseguiu-se afirmar muito bem e porque boa música é aquilo que eu lhe digo. Ele tem três trabalhos no mercado que são três bons trabalhos e que as pessoas têm que se render. Quando é boa música, as pessoas não podem dizer que não é, porque estás a ver? Então é nesse sentido, eu quero tentar seguir mais ou menos essas pegadas, que é fazer boa música e não estar à espera de uma fama momentânea ou uma fama imediata, mas sim dar tempo às pessoas para me conhecerem e ouvirem as minhas músicas e verem que realmente a música que eu faço é uma música com pés e cabeça. Foi isso que aconteceu com ele, por exemplo, ele lançou o álbum dele, o Mary Witch, em 2006, mas só começa a ter, ele deu vários shows, né? Mas só começa a ter uma notoriedade em 2011, que é com o lançamento do Árvore Criminal. O Árvore Criminal, pá, desde o Mary Witch, Árvore Criminal, e o Híbrido são três álbuns excelentes, mano. Eu não... Se me disserem para eu escolher entre um dos três, eu não consigo. Eu estou tentando lembrar quando é que eu comprei o Mary Witch. O Mary Witch. Eu comprei na net. Mary Witch é 2006. A data de lançamento é 2006. Eu comprei para aí em 2007, já. Já, data de lançamento dele é 2006. Na net, paguei tipo 15 euros. Ao todo. Envolvia os portos. Eu não lembro. Tipo, era tipo, aquilo não estava nas lojas. Não, aquilo foi, acho que foi lançado com... Pelo foi só lançado, hip-hop, acho eu. Não, foi lançado, lançado pela... Não, mas... A parceria com a Só Hip-Hop. Pois, que eu comprei pela Só Hip-Hop, tipo, mandar mail e não sei o quê, e fazer isso. Sim, naquele tempo, 2006, também não havia Facebook, não. Foi para, eu acho que foi para aí em 2007 que eu comprei, ou se calhar final de 2006, já não lembro. Porque aquilo foi lançado pela uma editora que era a coisa, que era, como é que era o nome daquela? Só na Terapia. Ok, já. Yeah. Sonoterapia, na altura foi pela Sonoterapia. Eu lembro de comprar isso porque ouvi aquela voz e o que é esta voz? Isto é tipo. Eu estou a falar muito só da voz, do som da voz. Da sonoridade, é muito forte. É isso, por isso é que eu estava a dizer que parece que nasceu a coisa. Pá, e pronto, e depois, entretanto, depois de 2002 começamos a fazer o nosso grupo e tal, mas. Mas tu disseste há bocado foi tipo em 2008. Em 2009 lançamos o primeiro álbum, sim. Mas tu antes disso da faculdade? Sim. Mas antes disso nós tínhamos, nós já tínhamos feito uma data de shows, mas sim. Tipo shows naquelas cenas de escolas secundárias, cena de escola secundária, mas olha, uma das tipo íamos bem a Samara Correia. O pessoal já conhecia, cantávamos bem, íamos às escolas, tipo, fazer festas de escolas, cena assim de género. Depois a gente decide, epá, olha, acho que está na hora da gente lançar um álbum, acho que já dá, estás a ver, já é uma cena que a gente devia fazer. Então a gente depois decide e juntamos e o caralho, lançamos, vamos fazer um álbum, fomos gravar na Pit Records, a editora do Vitor Biel naquela altura, né, da Maia. É a editora que lançou o álbum do Beto, Do Beto, lançou um álbum do Delto e lançou o nosso álbum. Do Beto, o Beto de Gueto? Não. Beto de Gueto, sim. Sim, a gente. Nós também. Estamos a estar sempre com o Beto. Não, mas pronto, estamos a falar só de. Já mencionaste várias pessoas que morreram, não é? Dizes? Já mencionaste várias pessoas que morreram, não é? Ah, sim, e, claro, o Beto morreu também. Ah, bem, pessoal, porque assim. Tipo, aconteceram, né? Foram cenas que foram acontecendo no caminho. É aquela cena que eu estava a te dizer, por exemplo, numa situação da cena da Amy, né? São cenas que o pessoal leva as coisas ao extremo, né? Então, o corpo humano só aguenta até um certo nível, então é uma cena complicada. Mmas também para não haver muitos fofoqueiros a opinarem sobre coisas, pronto, foram, mas pronto, as circunstâncias em que foram e a idade em que foram não era a idade adequada, nem sequer devia ter acontecido. Eu não estava bem por aí, estava só, tipo, estamos a falar de pessoas que já... Sim, pessoal, que eu tive o prazer de conhecer, tive o prazer de lidar com elas, tive o prazer de fazer música com elas, então eu sinto-me... Por exemplo, há bué da pessoal que hoje em dia gostaria de poder ter feito, como também nos Estados Unidos, que lá havia pessoal que gostaria de ter feito música com o Prodigy, percebes? E eu tive a oportunidade de fazer música com eles e de estar com eles, então isso para mim já é muito bom. Sim, e depois nós lançamos o álbum nessa altura. Lançamos depois o álbum. O álbum que nós lançamos foi em 2009. Lançamos o Cara ou Croa. E nós nessa altura já tínhamos mais ou menos uma noção. Nós já tínhamos feito alguns concertos antes, já tínhamos mais ou menos uma noção de como é que seria a situação. Sou o quê? 7 anos de concertos? Aí, yeah. mas era concertos, okay. Não, nós tínhamos a noção. Em palco, nós estávamos tranquilos. Yeah. Nós tínhamos bem aquela mentalidade de. Era numa altura em que o rap ainda era bem aquela mentalidade de vamos ao palco todos juntos, yeah. E vamos e dá moral e este dá moral e não sei o quê, e estamos no palco com garrafas e cena de género. E o bem pessoal, e cena que até hoje até pode acontecer, desde que seja bem feito. Não? Mas naquele tempo fazíamos assim de uma forma mais em termos de mentalidade de gangue, de bairro, de cena fita, estás a ver? Até hoje ainda fazemos isso. continuamos a ser o nosso gang forte, mas de uma forma diferente é que fazemos as coisas. Mas, yeah, então esses 7 anos que a gente deu eram concertos que a gente dava, mas não eram concertos remunerados. Eram remunerados, mas não era aquela remuneração. Sim, mas mesmo que seja assim, ao mesmo nível, 7 anos é muito tempo e é muita experiência. Nós fazíamos, olha, naquela altura nós, calhar, fazíamos para aí, quê? Fazíamos em seis meses, fazíamos para aí 10 concertos. Yeah. Que já era bué. Dado que nós estávamos numa fase da nossa vida que o objetivo principal era mais, era mulheres e copos e saídas e não sei o quê. Yeah, então depois do lançamento do álbum, o álbum saiu pela revista Dance Club, então vendeu logo bem da cópias, de rajada. E depois nós ainda conseguimos vender mais cópias, tipo, nós conseguimos fazer umas 750 vendas para aí no espaço de 8 meses, vendemos 750 cópias, pá, que foi bem bom para um grupo que era conhecido mais a nível local, pá, e começaram a aparecer os concertos e dar e não sei o quê, e fomos a festas do calor do Iscoté, fomos à Casa 112 no Porto, fomos, andamos aí. Fizemos para aí dois anos e meio de digressão, yeah, 2000, até 2011 para aí. Em 2011 nós vamos dar um show a Viena do Castelo, onde também vai o Alan e o Criminal, não é? Nós vamos lá, encontramos e decidimos fazer o grupo que é o Odyssey Gang. Nesse dia estivemos juntos, fizemos o Odyssey Gang. Isto é em 2010, final de 2010. Final de 2010, nós juntamos-nos, começamos a gravar, nós tínhamos estúdio próprio, e temos até hoje, né? Hoje em dia até o pessoal já tem mais estúdios caseiros, cada um tem o seu estúdio em casa para gravar à vontade. Gravamos o álbum Odyssey Gang, Os Comalha, que sai em 2012, só em formato digital, porque... Yeah. Em 2012 já os PCs já nem tinham, os PCs já nem, os PCs já nem tem gravador de CD, nem tem cena de CDs. Lançamos a cena, teve uma boa aderência, mais no mercado angolano também, que foi outro mercado que nós conseguimos conquistar nessa altura, quer dizer, o Alan já tinha. E que é um mercado em que, ao contrário do que acontece em Portugal, ainda vende CDs, ainda funciona. Exatamente, e funciona muito bem, as pessoas vão aos shows e não sei o quê. E eu nessa altura já estava a fazer digressão. Com o Alan também. Yeah. Então nós continuamos já... a fazer hoje, não é? Sim, sim. Mas já tinha começado. Sim, sim. Já tinha começado. E nós naquela altura já tínhamos feito Angola. Porque o Alan normalmente é sempre requisitado em Angola, então nós vamos lá. E as pessoas já me conheciam lá através dos Mentes Criminosas e através do álbum do Odyssey Gang. Então... a partir de 2012, depois nós lançamos esse álbum, fizemos uma digressão também de um ano do álbum do Odyssey Gang e depois decidimos fazer uma sabática onde nos dividimos todos. O pessoal dividiu-se, não sei o quê, cada um continuou com os seus projetos a solo. Pá, e é nessa altura que eu começo a pensar e digo, se calhar já estou na altura de fazer alguma cena minha. Dando mais uns 2 anos, eu começo já, em termos, porque depois tive uns problemas a nível de relacionamentos e cenas de género, problemas pessoais e cenas assim, pá, consegui juntar as minhas cenas todas e organizar-me outra vez. Depois de me organizar, pronto, depois aí é que comecei a arrancar, com o meu programa. Fala do teu programa. O bom programa, o Ex Urbanos, é um programa de cultura urbana. O objetivo é promover novos, programas, arte, seja música, seja o que for que tenha a ver com cultura urbana. Eu promovo no sentido em que nós não necessitamos de uma plataforma mainstream para sermos conhecidos. Já tinha esse pensamento há algum tempo, no sentido de haver um combate à centralização da divulgação de tudo o que vale ou não vale. Então nesse sentido eu pensei, eu quando era mais novo, se tivesse uma plataforma que me pudesse dar a possibilidade de ir apresentar o meu trabalho naquela altura, se calhar não tinha demorado tanto tempo até chegar a um sítio. Então eu decidi fazer e desenvolver esse programa, que é para as pessoas poderem ir lá, falarem como quiserem, fazer o que quiserem, sem qualquer tipo de tabus, sem ter que marcar, sem ter que ter um agente, sem ter que ter uma agenda marcada, para poderem divulgar o seu trabalho, seja ele arte, seja o que for. E nesse sentido, então eu desenvolvi esse programa. Esse programa também veio culminar com a cena que eu fiz, que foi o meu primeiro álbum que eu lancei. O primeiro álbum lançado a solo foi lançado em 2016, foi o ano passado, lancei o meu primeiro álbum a solo, e agora estou a pensar em lançar o meu segundo álbum a solo agora em 2017. Já disseste que se calhar não vai acontecer, mas... mas pronto, e aproveitei também para desenvolver isso de uma forma diferente. Como o ano passado a primeira coisa que eu desenvolvi foi o meu programa, este ano já estou a desenvolver outras matérias, já tenho mais atividades, estou a trabalhar em parceria com uma associação cultural, que é o Eka Palace, onde tenho lá tenho terças-feiras de cinema. Que tipo de coisas é que tu vais programar aí? Vou desenvolver uma situação de cinema, ou seja, vou desenvolver uma noite de cinema onde os novos realizadores podem apresentar curtas e longas metragens, e a associar a essas curtas e longas metragens vou passar a ser um filme de culto. Nesta primeira jornada os filmes de culto vão ser do Tarantino, porque nós recebemos a notícia que o Tarantino vai lançar agora um novo filme em 2019, em princípio, as filmagens começam em 2018, mas deve ser em 2019. Então nós queremos fazer uma homenagem ao Tarantino, que é um dos grandes realizadores, e eu em cada noite dessas vou passar duas a três curtas-metragens, que vai ser um concurso que vai ser feito para os jovens realizadores poderem também ganhar mais motivação. A nível das quintas-feiras vou fazer noites de jams, que vai ser divulgação de novos talentos a nível de música, onde as pessoas podem apresentar os seus trabalhos, pessoas que não sejam conhecidas, não tenham plataformas mainstream, ou pessoas que façam só, neste momento estejam numa fase experimental, para que possam apresentar os seus trabalhos. Eu faço sempre a situação em que a entrada não posso cobrar um grande valor, mas o artista também não pode sair de lá sem receber nenhum valor, ou seja, faço 5 euros a entrada, onde as pessoas depois têm livre trânsito dentro do ECA. 5 euros acho que não é assim um grande valor para uma quinta-feira. Sim. Tento sempre fazer assim, de forma que as pessoas possam se sentir à vontade lá. É um espaço gigante. E é, aquilo é enorme, aquilo é enorme. Tanto é que... dá para te perder na varanda. Exatamente. No mesmo sítio onde tu possas perder na varanda. Aquilo, andar de um lado para o outro... Podes perder. E também vou fazer também um novo conceito que vai se chamar Partilhar-te, que é as pessoas apresentam as suas obras de arte, seja o que for, seja música, sejam telas, sejam esculturas, o que for, em termos de arte, e aquilo é um conceito onde as pessoas apresentam tudo o que têm e depois, entretanto, os artistas entre eles conferenciam e vêm, trocam ideias e vêem se existe uma partilha. E depois eles acabam por ver se preferem fazer uma troca, se preferem fazer uma partilha, se preferem fazer uma venda das obras de arte, porque é tudo arte, não é? As obras que eles apresentam naquela altura, e isto tudo, e todos estes eventos, depois é sempre seguido de um DJ a tocar no fim para as pessoas que não queiram ou que não têm o interesse numa obra de arte. Posso mudar lá também e divertir-se um bocado, não é? Ou seja, é basicamente arranjar uma plataforma para novos talentos não perderem o interesse e continuarem a fazer, porque eu conheci muitos amigos meus e não só amigos e pessoas que eu vi que tinham talento que desistiram por falta de oportunidades, então eu quero tentar minimizar isso ao máximo. É? Só para acabar, começamos a falar do Gold Dirty Bastard por causa do teu cabelo. Uhum. Gold Dirty... Pronto, foi a inspiração para o teu cabelo. Claro. Walder e Besser foi... Eu tinha tranças. Como era utilizado na altura, tinha umas tranças corridas. Okay. Aquelas tranças corridas que se faziam antigamente, que era um bocado trança, não, um bocado trança, não, um bocado trança, não. Então, eu cheguei a uma altura que era... Fazia-se regularmente, né? E depois chegou a uma altura que eu disse, pá... Estou um bocado farto disto. Então comecei a desmanchar assim as tranças pelos nós, estás a ver? Ao desmanchar as tranças pelos nós, elas começaram a ficar espetadas. E eu disse, pá, isto vai-me lembrar alguém. É pá, o Old Dirty. E eu deixei assim, andei assim durante, sei lá, andei assim pelo menos para aí durante uns 6 meses. E elas começaram a cair, começaram a crescer. E eu pensei, epá, elas já estão a formar a asta, então vou começar a enrolar. E foi assim que aconteceu. O problema no meio disto tudo é que, como eram tranças no início, não crescem tão rápido como as raças. Ou seja, o tempo de crescimento delas é diferente porque elas têm a parte do o cabelo cresce, mas vai crescendo assim na medida, mas continua a ser sem trança. Mas que é uma coisa que até hoje fiz, e isto eu já fiz para aí há 10 anos, e não me vou livrar delas tão cedo. E pá, já tens aí uns brancos. Já me senti Disney? Não, eu também tenho aqui, pá, portanto, estou e na barba e tal. Fica a ver, já são 33 anos também, pá. Já, pá. Eu acho que brincadeira. Olha, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Foi um grande prazer. Para mim foi excelente. Gosto bem deste ambiente, assim, de uma situação de conversa. É mesmo. Pá, a melhor cena. É o que eu tento fazer também no meu programa. Yes. E já sabes, estás convidado para o meu programa. Obrigado.